A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Correu o ano de 1994 e o Plano Real, regido sob a batuta do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo, do Legalize, e quem era o governador máximo, ou seja, o presidente da República, era o topetudo Itamar Franco. E tudo isso dava a impressão, né, que tinha vindo ali para resolver grandes problemas econômicos, tudo isso que deixava os brasileiros bem desacreditados, todo mundo desanimado e tal. E realmente eles fizeram, né? Pela primeira vez nós víamos ali com os empregos começando a crescer, a inflação devidamente controlada e uma forte sensação que dias melhores estavam por vir. Mas esse novo quadro econômico nos pegou ali meio que de calças curtas e pela primeira vez estávamos ali em uma situação onde começávamos a colocar a mão na bufunfa, realmente, né? O dinheiro começou a aparecer. Então criava ali um novo modelo de negócio que introduzia o novo submiserável ao consumismo. Estamos falando das lojas de 99 centavos. Eu achei que sempre foi 1,99 centavos. Não, Walter Rezende, você pode ser bom em geografia, mas em economia você não era dos melhores, não. É mesmo. Porque uma grande virada do dólar exatamente duplicou o que era 99 centavos, virou 1,99, as famosas lojas de 1,99 hoje, que tem quinquilharias até de 50 reais. Mais uma vez, eu e o Alexandre fomos a campo para fazer nossa pesquisa, né, no intuito de saber aonde se deu origem às lojas de 99 centavos. E chegamos à conclusão que elas surgiram em São Paulo por conta do hub chinês no Brasil, a rua 25 de março. Afinal, a proximidade dos paulistanos desse Eldorado do contrabando de coisas de plásticos ali da China, fabricado por escravos chineses, nos deixou ali munidos de material para botar para vender. Não é verdade? É verdade. Ô Walter, mas a gente pode tentar descrever em palavras, para quem é de fora de São Paulo, o que é a Rua 25 de Março, porque... Prepare-se. Eu tenho certeza que as vossas mães babam de vontade de frequentar aquele inferno. E se um dia, você que mora no Ceará, você que mora em Tocantins, se alguma mãe de vocês falar, me leva lá na Rua 25 de Março, caia fora. Ou se porventura você vier alguma viagem, seja turismo ou negócio para São Paulo, provavelmente alguém vai te falar assim, dá pra você dar um pulinho na 25? Diga não. Trazer... Cara, simplesmente tem tudo na 25 de março. Sim, tudo. Tudo mesmo. Estamos falando em doenças venéreas também, quando a gente diz tudo. E 99% coisas produzidas de fato na China, que vem a preços às custas dessa mão de obra escrava. E ali é um grande comércio. E só que acontece, os grandes importadores já são chineses, né, Walter? Sim. Como é o nome dele? O John Kim Ping, alguma coisa assim, né? Que a Polícia Federal, ele tá preso? Ele já prendeu ele umas 50 vezes, eu acho que ele tá preso ainda. Se não tá preso, ele tá impedido pela polícia. Existem grandes galerias que vendem, não só em atacado, mas também em varejo, muitas quinquilharias, provavelmente o que tiver por frente de você, na sua casa, no seu escritório, provavelmente foi importado por algum chinês desse naipe. Cara, a quantidade de pessoas que é quase que um bairro inteiro ali, não é uma rua, se você acha que é uma rua, não é, é um conjunto de ruas, um bairro. É a quantidade de pessoas que fica ali, nem precisa ser no Natal, não precisa ser no Ano Novo, qualquer dia, no final de semana. Sabe principalmente. Sabe que dia infernal? Não, os piores dias são naquelas enforcadas de feriado, tipo feriado na quinta. Que uma tia gorda fala, todo mundo tá viajando, eu vou lá pra 25 de março. Exatamente, daí nesse dia da enforcada aquilo vira um inferno na terra. E aquela loucura, as pessoas andam em massa, em bloco, assim, não dá pra você tentar levantar os braços e nem conter a ereção do sujeito que tá atrás de você. E tudo vira lixo também, né? Exato. As embalagens, né? As coisas vêm em lotes grandes, os caras começam a deschavar as embalagens pra vender ali pras pessoas no varejo. Chão. E vai fazendo aquele acúmulo de sujeira. Aí você vai andando, aquilo vai misturando, aí sempre chove, São Paulo chove pelo menos uma vez por dia, aí fica aquela lama no chão. E o cara com um saco na cabeça cheio de coisa. Aí vem alguém gritar, olha o rapa! Aí é que você vê a loucura, porque como não tem espaço para as pessoas andarem, esses camelôs, que até então não são legalizados, a palavra rapa, para quem não está muito ligado, é a polícia ou os fiscais da prefeitura, que eles vêm para dar fim nesse trabalho que não é o legal ali, de não pagadores de impostos. Então a galera, esses vendedores ambulantes, saem correndo uma loucura. E os caras têm uma manha agora para juntar ali a barraca, né, sim, cara? Sim, porque tem um pano, isso, e uma cordinha. Aí tem um esquema de você puxar a corda, aquele pano vira uma bíblia e o cara sai travestido de pregador evangélico. Impressionante. E outra loucura também é o risco de se comprar ali um produto eletrônico, principalmente no shopping 25 de março, é a mesma coisa que acontecia para os compradores ali das ruas de Porto Stroessner, no Paraguai. A possibilidade de você voltar com um tijolo dentro da embalagem é muito das grandes, né, Val? É verdade. As pessoas se municiavam ali, né, de suas quinquilharias, para vender um espaço que poderia ser uma garagem, né? Porque depois, essas lojas de 99 geralmente eram umas garagens. Bairro, né? Assim, ali na periferia e tal. A garagem estava vazia, porque naquela época o financiamento ainda não era facilitado, você não conseguia comprar um no mini pé de boi em 60 vezes. A garagem, portanto, estaria vazia. Dá uma mão de tinta, né? Dá uma mão de tinta na parede. Pega com cal, como é que chama? O ato de pintar caiar, com cal? Caiar, dá uma caiada na parede. Cara, não tem nada mais suburbano do que dar uma caiada na parede. E pega a prima de 14 anos pra trabalhar, aquela que não queria saber de nada, não você vai ficar lance no caixa. E ali ia se vender aquelas imitações baratas de Tupperware, aqueles, a minha irmã chama de pega-pó, aqueles bonequinhos de porcelana. Sim, que não prestam pra nada. E é impressionante o poder de adesão que a poeira encontra ali numa bosta daquela. Nesses pega-pós e tantas outras coisas se compravam em loja 99, e realmente você entrava lá. Você lembra das prateleiras que tinha nas lojas? Sim. É uma prateleira igual essa que a gente tá vendo no estúdio. Gente, aqui no estúdio tem uma prateleira de loja de 99 centavos. A gente comprou numa loja de 99 que fechou. Terrível. E as coisas que vendia, né? Esses Tupperware genéricos, tá. Brinquedos, né? Os piores brinquedos fabricados ali pela China. Que ele vai e vem. Sabe? Sim, que vai e vem, verdade. É bambolê. Bambolê, gente. Paliteiro, saleiro. Pano de prato pra bordar. Isso, pra bordar. E a linha também? A linha também. Você vendia a linha. Tinha uma seção que era as coisas mais caras, que não custavam 99 centavos, né? Como é hoje, né? Como hoje. Que ali tinha um faqueiro chinês que enferrujava. Alexandre, o faqueiro era para ser inoxidável, era o que estava escrito na embalagem. Nas aulas de química que tivemos, a gente aprendeu que o aço inoxidável não oxida, inoxidável. E aquela porra, cara, criava mais ferrugem do que um casco. Do que um fusca. Do navio. E uma coisa louca também, porque a gente aprendeu que a porcelana chinesa até então era algo extremamente nobre, sim, né? Sim, da dinastia Ming. Exatamente. Então quando se falava, até essa abertura econômica, quando alguém tinha uma porcelana chinesa em casa, era sinal de que ali morava alguém de posse. Exatamente, né? O bom gosto reinava naquela casa. Hoje toda a porcelana é chinesa. A minha mãe, ela tem um cachorro. Ela acha que é uma excelente ideia mantê-lo como enfeite. Cachorro desse de porcelana? Cachorro de porcelana, Alexandre Moreira. Quem decora a sua casa numa loja de R$1,99, meu amigo... Minha mulher comprou uma porcaria de um porta-retrato, que não tem retrato. Ela acha que ele é mais bonito do que se tivesse. Não, que não tem retrato, tem. Você comprou pra botar o retrato, mas ela não quis colocar o retrato. Até hoje não colocou o retrato. E aquela porcaria vai ser quebrada a qualquer momento, cara. E tinha também uma sessão de comestíveis. Sim, verdade. Tinha... geleia de mocotó. Salgadinhos isoporitos. Biscoito de polvilho, que é o legítimo canapé de ponto de ônibus. Canapé de ponto de ônibus. Tem aquela outra, parece uma gelatina que é amarela e vermelha. Que ela vem envolta num plástico e tal. Sim, sim, um filme de polietileno, isso, que envolve aquilo. Isso. Eu lembro do gosto daquilo, cara. Eu também, eu adoro aquilo, cara. Eu acho que eu adorava. Eu acho que se eu comer aquilo hoje... Eu vomito. Sem falar chocolates. As empresas que não vendiam seus chocolates para os grandes atacados ou para os grandes mercados empurravam esse sebo em coisas forma vencidas. Transformado em cacau, né? Empurravam nessas lojas de 99. E coisas vencidas. Coisas vencidas. Tudo isso era vendido numa loja de 99 centavos. Como você mesmo disse, o controle sanitário na época era tão capenga quanto hoje a Comissão dos Direitos Humanos. Verdade. Amigões, Facebook é A Gente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage, depois você fica sabendo quais serão os próximos temas do A Gente em 86. Você também pode dar dicas de temas por lá e tal. O nosso e-mail é falecom@agente86.com.br, por onde você pode mandar histórias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Que deu a dica desta edição do A Gente em 86 foi a querida Fernanda Quadros, que falou: por que vocês não falam das lojas de 99 centavos, que hoje são chamadas de 1,99. Hoje carinhosamente chamado de reais, né? Esses reais, algumas pessoas falam, vamos lá no real. Real? Algumas pessoas chamam de real. Não sei disso. Sim, sim. Dê uma visualizada quando você andar pelas ruas periféricas, você vai ver o real da economia, Brasil real e coisas assim. Ah, tá, eles estão batizando essas lojas. Algumas, inclusive, como o real era tão forte naquela época, você lembra que um frango custava 99 centavos, cara? Não. Sim, o quilo do frango era 99 centavos, o frango era o símbolo do real. Eu me lembro quando o álcool combustível custava 54 centavos, hoje tá beirando os R$2. E eu me lembro de um real que vendia frangos e tava lá 99 centavos. E cara, a minha mãe ia lá e comprava logo 3. Mas vocês iam de caminhão? Não, era perto de casa e ia lá, comprava os frangos. Mas o cara pesava o frango e tal, né? Mas botava a roupa de domingo, igual que vocês colocavam pra ir no supermercado? Não, porque minha mãe sempre achava que a inflação ia voltar. Ela falava assim, uma hora a inflação vai voltar. Mas tocava frango então, assado? Não, o frango não era assado, era frango vivo. O quilo do frango vivo era 99 centavos e... minha mãe ia lá e comprava aqueles 3 frangos vivos. Aí cabia, não só minha mãe, mas também o meu pai, aquele genocídio penoso ali, cara. E as técnicas para se matar frango merecem um Agente 86. Porque algumas mães e avós... Mas não dá para matar todos ao mesmo tempo? Vocês iam matando na frente dos familiares? Dos filhos. Minha mãe e meu pai matavam na frente dos filhos. Não, eu digo os familiares dos frangos. Não, sim, matava um, o outro ficava esperando a vez dele. E você sabe qual é a técnica de estroncamento de frango? Se mata frango destroncando o pescoço. A minha mãe dele. Matava na faca no pescoço. Ah, também existia essa técnica. Mas minha mãe, já na técnica milenar da família Valentim, era no destroncamento. E uma vez, um dos malditos do frango, minha mãe achou que tinha destroncado, e ela puxou o pescoço do frango e o danado ficou com aquele torcicolo caído pro lado, Dead e ninguém conseguia frango. Pegar aquele maldito daquele bicho pulando com o pescoço caído pro lado e ensanguentando. E os outros frangos? E os outros frangos com o olho arregalado? Que viu? Terrorismo. Frango que viu. Cara, que coisa e tanto. Mas daí depois o dólar aumentou, o frango pulou pra R$2 e nunca mais compramos frangos em lotes. Aí pagando 7 pratas.